na sombra da flor de espinho, no peixe de um mar sozinho, desnude esse amor. Tristeza reflete um rio no meu rosto, pintura de amor e desgosto, você quem pintou. Quero amar você. E eu, Pirapapió, perco meu tempo pra lhe convencer. Pirapapió, fico com medo do dia amanhecer. E ei, ei, ei, ei, quero amar você. Jogue a vida, arrisque tudo e curta esse amor. Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou. Um cochicho apimentado, quero lhe falar. Eu não sei se apago a luz ou deixo como está. É tarde, preciso dormir, princesa, rainha de toda beleza. Sonhar esse amor. E eu, Pirapapió, perco meu tempo pra lhe convencer. Pirapapió, fico com medo do dia amanhecer. Ei, ei, ei, ei, quero amar você. Amanhecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Quero amar você.